Oi, tudo bem? Eu tô bem, só estou um bocadinho entediada, assim, tipo, tô sozinha em casa. Meus pais viajaram e não gostaria de ficar sozinha. Gostaria que viesses me fazer uma companhia, que só pudéssemos assistir um filme, ficar juntos. Rock Legion. Hey girl, estás alone, I'm coming. Bem a caminho da tua home, I'm running. Quero ouvir gritares meu nome, Kaimani. Sinceramente, acho muito bom que tua mami não esteja. E o teu papi também, yeah. Vais me confundir com um coveiro, porque eu cuidarei do teu body também, yeah. Your body me deixa perplexo, oh dama. Chega de sexo na cama, vamos variar agora. O que eu quero é um complexo programa. Aceita se é que me amas. I just wanna have a good time with you tonight, yeah. Quem está sempre aqui na minha mind és tu, you like. A forma como te puxo o cabelo nas tuas costas, eu estou heavy, yeah. Prepara lingerie, eu trago chantilly. Teus pais não estão aqui. I'm coming over, coming over. I'm coming to Black you Legion. Right now. Já tô aqui, já tô a vir. Prepara a lingerie. You can get this deep. You can get it for free. I'm coming over, coming over. Já tô na tua porta. Tenho fome e tens o frango lá na brasa. Eu quero as tuas pernas e o peito. Vai ser tudo do teu jeito. What else do you got on the menu? I'ma make you drip in the bed. I'ma lick you, babe, it's so deep. Stay up all night, won't let you sleep. You know my pull-out game is on fleek. Put the weight on me. Enche água na banheira que eu já tô a vir. Condoms lá na cama só pra prevenir. Nem a tua amiga para intervir. Muçulmana toda sexy, eu trago piripi. Todo excitado, baby, eu já tô a vir. Se eu tiver uma precoce, peço pra não rir. Todo ansioso tem que admitir. Não vou mentir. Já tô a vir, já tô a vir. Prepara a lingerie. You can get this deep. You can get it for free. I'm coming over, coming over. Já tô na tua porta. Rock Legion. A-B-O.